love is time. Ganhei do rap. André X. PC é BV. Alta periculosidade, todo mundo vê. PC é BV. Pra essa porra mudar, só depende de você. PC é BV. Alta periculosidade, todo mundo vê. PC é BV. Pra essa porra mudar, só depende de você. Eu vi no muro da escola uma frase que dizia: veio o nome de alguns vagal, gangue de periferia. Feriado foi sangrento, sistema é cabuloso. O bairro Caranã não é nenhum de galeroso. Apareceu mais um de 13 anos anteontem. Molequezinho que já fala que nem homem. O medo rola solto, não dá pra disfarçar. Seja no Caranã, seja em qualquer lugar. A polícia não faz nada e quando vem pega pesado. Mas quase sempre o mano aqui não é culpado. Me diz se foi isso que Deus me reservou. Cadê você pra responder? Diz aí, pastor. Não quero hip hop, eu não faço enquete. Mas é de lei o Caranã virar manchete. Vários homicídios ocorrem por aqui. Não adianta cê olhar com essa cara feia pra mim. Eu não promovo a guerra, maluco me erra. Vacilou em Boa Vista, vai pra cela. Você que tá escutando sabe que isso é real. Baixada Caranã, zona oeste capital. Aqui rola de tudo, de tudo e mais um pouco. Filho de mamãezinha, hoje é bicho solto. E não importa onde tu anda, que sempre dá pra ver. Até parece que a morte anda lado a lado com você. Qualquer momento, um tiro vai zoar. A qualquer momento, mais alguém pode cair. Caramba, não foi isso que eu pedi pra mim. Mas enfim, não posso recuar, eu não serei um desertor. O futuro da Lachada tá nas mãos do meu senhor. Faça ele o que quiser pra mim, não importa. Deus escreve certos em linhas tortas. PC é BV. Alta periculosidade, todo mundo vê. PC é BV. E pra essa porra mudar, só depende de você. PC é BV. Alta periculosidade, todo mundo vê. PC é BV. Pra essa porra mudar, só depende de você. Sou 13 mais, sou conexão, TDSBC. Caranã, sei como é que é, pode crer. Moro no inferno, altas loucuras. Caseira na cintura, não importa sua altura. No lado oeste, onde os pé de porco mata. Na paranoia do feijão, vejo vários camarada. BC, muita treta. Meu lado da cidade não é como suas empresas. Aqui, no fim de semana, incidente pra caralho. No outro dia, só os acontecimentos no noticiário. Um maluco bebeu demais e furou os pais. Briga de galera, resulta em sangue. Um corpo foi encontrado nesse instante. Sistema rocha lei antiflagrante. Os moleque bom tá no CSE. Sujo desde cedo, esfaqueou uma mulher. Só Deus pode nos salvar. Só nele por aqui, posso confiar. Um dia a coisa vai ficar complicada. BC é BV, mas aí ninguém vê nada. Por quê? A lei do silêncio impera por aqui. Sei que se marcar vai pra DDIJ. A mãe na maior de fora se vê fechar as portas. O filho caiu lá. No primeiro beck foi espancado pelos militar. Mas foi o que fiquei sabendo outro dia. Dia de sábado, polícia segue a lei. Arrisca, risca, risca. Aê, aqui a conexão permanece. 13 de setembro, Baixada Caranã. Família GDR na cena, invadindo o seu sistema. PC é BV. Alta periculosidade, todo mundo vê. PC é BV. Pra essa porra mudar, só depende de você. PC é BV. Alta periculosidade, todo mundo vê. PC é BV. E pra essa porra mudar, só depende de você. Chegou na rotatória, observa, pensa e para. Começo da baixada, onde sempre chove bala. Molequinho de responsa, tem até cobra criada. Pois BC é BV, essa frase já é clara. Mais ligeiro que os ratos, mais veloz que a viatura. Lombrado, curtindo barato, numa rua escura. A lua ilumina as ruas numeradas. Não é difícil ver a malandragem nas paradas. O busão passando cheio de gente sofredora. Que vê moleque, pé de cabra e bolso cheio de folha. Das verdinhas não é grana, tu já sabe o que se trata. Somente pra relax, pra esquecer a vida amarga. E mais além, na zona oeste, da zona oeste. Por trás do Nazarena, 21, casa do Ed. fabulosidade de quadrada vai ao cubo. É como já disseram, direto do submundo. Até a própria luz por aqui se ofusca. Ninguém entende nada, correria nem a busca. O clima é dos loucos, atenção é tipo soco. Vez ou outra tem navalha e grito de socorro. Nas ruas encurvadas onde a vista se perde, esquinas de motim, a maloca se diverte. Quem ainda não sabe nem imagina o que é BC, mas te dou uma ideia, Joe, não paguei pra ver. BC, alta periculosidade, todo mundo vê. BC, e pra essa porra mudar, só depende de você. BC, alta periculosidade, todo mundo vê. BC, pra essa porra mudar, só depende de você.